第二段。 Bet. Maze. Maele. Ze dag katon. Ze dag gadol. Ele dagim katanim. Ele dagim gdolim. Zot kos katana. Zot kos gdola. Ele kosot katanot. Ele kosot gdolot. Ze etz tov. Ze etz ra. Ele etzim tovim. Ele etzim raim. Zot chaya tova. Zot chaya ra'a. Ele chayot tovot. Ele chayot ra'ot. Ze dag chay. Zot chaya chaya. Ele maim chaim. Ze sus met. Ze gan katan. Zot adama tova. Ele shirim chadashim. Ze ish ra. Ze nahar gadol. Ze hanahar hagadol. Ze yam gadol. Ze hayam hagadol. Ze sus lavan. Ze sus shachor. Ze sus adom. Zot susa aduma. Ele tovot. Ele raot. Ele chaim. Ele metim.